Corre, riozinho, para o teu silêncio mar. Tuas águas mortas correm nas minhas veias como o sangue dos meus pretos no amargo canavial. Onde o rio tá ali, ó. Os pretos dos canaviais agora vivem nestas margens de concreto e solidão. Comem da tua lama, bebem da tua dor, deságua na esperança morta, o que em tuas águas barrentas sempre nos espelhou.